sexta-feira à noite. Já sabem, à sexta-feira à noite, o que é que há? É o programa Descoberta com a Sílvia. Fiquem comigo para ouvir música, boa disposição e para anunciar da melhor maneira o nosso fim de semana. Para quem vai de férias, uma ótima viagem, para vocês. Tomem cuidado, aproveitem ao máximo. E para os que voltaram, boa coragem. Até breve. E vamos começar já em música, o Zé das Parturas, com o tema Ouvir é Domingo. Ouvir é uma dança, no Minho é uma distância. Seja velho ou seja novo, ouvir é dançando por mim. Nacional, o vira de Portugal. Roda, roda, com o par, gira, gira, com a mão no ar. É dançado com carinho, o vira do vinho. É dançado com carinho, o vira do vinho. Este é o nosso pimba que mexe com o coração. Não há nada melhor, tenho de experimentar. Isto é um pão do povo que todos sabem dançar. O pimentão com ele não é igual. Este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimentão que por tudo a dançar. Quem não gosta de pimba não gosta de pimbar. O pimentão com ele não é igual. Este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimentão que por tudo a dançar. Quem não gosta de pimba não gosta de pimba. Que anima Portugal. O pimentão com tudo a dançar. Quem não gosta de pimba, não gosta de pimbar. O pimentão com ele não é igual. Este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimentão com tudo a dançar. Quem não gosta de pimba, não gosta de pimbar. Desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Que tente aqui como tu eras. Sozinho. Sem os olhos falsos que me eras. Sozinho. Que assim ao menos não me iludo, nem naufrago, nem me afundo nesse tema de traições. Sozinho. Com o final eu sempre estive. Sozinho. Para nós, com a pureza, inocência e esperança. Levando o melhor que a vida traz. L'essentiel, c'est du soleil toute la journée. Tinham a fama, as mulheres têm por tempo enquanto dura fica louca. Eles não fazem bom vinho, elas é que têm o jeito. O homem para estar bem é como o tipo na boca. A mulher está bocando o tipo enquanto dura fica louca. Os homens tinham a fama, as mulheres têm proveito. Eles não fazem bom vinho, elas é que têm o jeito. O homem para estar bem é como o tipo na boca. A mulher está bocando o tipo enquanto fica Não sabe. Ainda sinto o cheiro na minha almofada, no espelho a marca do batom, na minha gaveta as tuas coisas, da maneira que faço-te presente em cada momento. É só uma fase, sem ti sou metade. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar bem. Minha saudade tem nome. Maneira que deixaste, faço-te presente em cada momento. É só uma fase, sei que sou metade. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar, mas sempre vai estar. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar.

mim e eu de ti. Este amor nunca te engana, cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. mais fluida, indescrita no ato da saudade. Antes tivesse aberto o coração, dei-lhe a força, a sorte que me invade. Fui só um laivo de inspiração, página do ato da saudade. Apesar de tudo o que não fiz, ele diz-me que já não é tarde para voltar a querer ser feliz. Será só essa minha vontade. Espero que não te esqueças de mim, que não te ter já tanto me arda. Pergunto porque é que foi assim, e desejo também a maldade. Toda saudade, antes tivesse aberto o coração, melhor fosse a sorte que me invade. Foi só um laivo de inspiração, página do ato da saudade. Apesar de tudo o que não fiz, meu Deus diz-me que já não é tarde para voltar a querer ser feliz. Será só essa a minha vontade. Espero que não te esqueças de mim, que não te ter já tanto me arde. Pergunto porque é que foi assim, quem desejou tamanha maldade. Será só essa a minha vontade. Espero que não esqueças de mim, que não te ter já tanto me arde. Pergunto porque é que foi assim, quem deseja tamanha maldade. A curva de um sorriso reflete a paz no olhar. Estrelas a brilhar. Eu quero é ser feliz, do sol quero o calor, areia, céu e mar. Viver um grande amor. Eu quero ouvir toda a gente a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uma energia que não podes explicar. Reflete a paz no olhar. Estrelas a brilhar. Eu quero é ser feliz, do sol quero o calor, areia, céu e mar. Viver um grande amor. Eu quero ouvir toda a gente a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uma energia que não podes explicar. Os braços para cima.

quero contigo dançar. A batida boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinho os dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar ao E, dança comigo ao O. Na festa do Roça, tudo dança carradinho. Vem guizombar ao E, vem balançar ao O. Ritmo caliente, Roça, Roça com jeitinho. É agora que tu vais guizombar. Vem balançar, Roça, Roça. Contigo dançar. A batida é boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar ao E, dança comigo ao O. Na festa do Roça, tudo dança carradinho. Vem guizombar ao E, vem balançar ao O. Ritmo caliente, Roça, Roça. Agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda,

da minha Marie. E vamos continuar mais um bocadinho. Bom, sabem como é? Há dias assim onde se fala mais, outros onde se fala menos. Talvez para a semana seja diferente. Eu vou-me despedir um bocadinho mais cedo, mas vou-me despedir. Vou-vos deixar na companhia do Arbino, que daqui a um bocadinho já começa a emissão dele. Um forte abraço para vocês. Boa continuação do bom fim de semana. Aproveitem ao máximo. Boas férias para quem vai. E até breve. Um beijinho. Guardei as fotografias da família inteira e os postais que a minha mãe me mandou. Oh, minha terra, sabe Deus o que eu chorei. Oh, minha terra, avisa a minha mãe que eu voltei. Oh, minha terra, sabe Deus o que eu chorei. Oh, minha terra, avisa a minha mãe que eu voltei. Ao povo que me acolheu quando eu precisei, mesmo não sendo meu, foi a quem jurei. Sur Arc-en-Ciel. Deixa uma paz ser o wi-fi do nosso lar. Wanna be with you.